Code is up. Gente, autorizado Vitória, nível 200, via Golf 677, saída da Eule e da Ilhéus. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5160, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. Gente, 2 a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento torre 18 decimal 95, bom voo. Whisky Antitango. Já acionado? Whisky Antitango tem livre acionamento, consegue ser transporte interno? Gente, chama o transportar. O passador não intercepta o localizador em aproximação para pouso. Reduza, chegue o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, papapá, Lima, Romeu, Romeu. 18-9-5, vai estabilizar o localizador. Gol 1-8-0-5, passou o nível 150, chame Recife. Frequência 1-2-5-45, 1-8-0-5. Gente, Recife, 1-2-5-45, boa noite. Boa. Romeu, Romeu, confirme se é visual com campo. Agora, missão chuva leve. Sim, positivo, senhora, ainda tá visual. O Lima, Romeu, Romeu. Livre pouso 5-0, vento 360 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Romeu, Romeu. A torre nos informa, chuva leve. Sim, aqui é 806, está efetuando um pequeno desvio à esquerda aqui para evitar a formação, mas 10 milhas, colher as zonas. Ciente. Confirmando a informação, 896. Sim, 7132 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. Lima, Romeu, Romeu, vai prosseguir para qual pátio? Gente, Lima, Romeu, Romeu, vai chamar o Sol em 121, decimal 9, para seguir o táxi. Uno, dois, uno, decimal nove. Boa noite. Gente, uma boa noite. Civia Alfa, repartente da Juliette. Autorizado já para o táxi. São 3152, a linha decola, vento 350 graus, 10 nós. A linha decola 10, está 3152. Yankee Tango, tem livre táxi, deixa eu ver se era ingresso no 7. Tango, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Livre ingresso, vai reportar alinhado e pronto, distorção. Trem, chame a torre, 11895, gol 1896. 1895, boa noite. Oi, Salvador, gol 1896. Boa noite. Boa noite, gol 1896. Mantenha aproximação. Confirme se já avisou algum campo. Afirmo, já avisou algum campo. Gente, no momento, sobre o campo, chuva moderada, pista molhada, mantenha aproximação. Guarde pista livre, gol 1896. 1896. Salvador, vamos 1896, aperta Salvador. 1896, livre pouso, pistão a zero, vento 340 graus, 5 mais. Autorizado pouso, gol 1896. Gol. Índia Alfa, 1895, vamos 794. São 3152, decola aos 27, controle 120, décima 8, uma boa noite. Três um, dois, cinco, dois, não escuta? Uno sete, uno quatro. Visual com tráfego na final do ano zero. Afirmo, pessoal. Após passagem do tráfego, a linha e mantenha no zero. Após passagem do tráfego, a linha e mantenha no zero. Gente, mexendo aqui, Tango, mantenha a posição, tráfego já na conta final do ano zero. Aguarde. 5-2, solicita manter a proa 090 para evitar formações. Está autorizado, TAN 3152. Lima, Romeu, Romeu, livre ingresso na Lima, chame na Quebec para cruzamento da posição 7. Skank Tango, atento à esteira de turbulência do Boeing que cruzou este decolagem, tem livre decolagem, vento 0, 10 graus, 04 nós. Meia, solo aos 29, solo 121, deixa 9, virando a direita, uma boa noite. Vira a direita, 219, boa noite. Skank Tango, decola aos 29, controle 120, décima 8, uma boa noite. Parou, claro. Voo no 794 litros de decolagem, vento 360 graus, 4 nós. Teve decolagem, 5 decolar de bola 7 no 4. Lima Romeu Romeu, autorizado o cruzamento da 17, táxi de Papá até Aerostar, a estacionar frequência livre, tenha uma boa noite. Papatango, Whisky, Yankee, ao controle de Salvador, contato radar, suba sem restrições ao nível 200, após 2000, direto Eudes. Faz um rio, direto Eudes, lá. Bono 7 no 4, decola os 3-1 no controle 1-2-0, decimal 8, uma boa noite. 2-0-8, boa, Bono 7 no 4. Controle Salvador, Bono 7, 1-4. Bono 7 no 4, controle Salvador, está em contato, radar. Bono 7, 1-4. Então, 3152, chame Recife, 125, 45, informando do desvio, câmbio. Sim, chamado Centro Recife, está 3152. Táxi Via Juliette, portão 4. Portão 4, boa noite, mano. Controle Gol 1794, solicite de esquerda para o 055, aproximadamente 25 milhas. Está autorizado, Gol 1754. Corrijo, 1714. Gente, 1714. Alô, Salvador, boa noite, eu vou 1974. Autorização, Matheus. Confirme. É o Gol 1994. Está prevista pouca transição a caixa, aguarde cópia. Delivery. Delivery a Portugal 024, muito boa noite. Onde está de 11, 55 minutos do Lisboa. Shield Mind Flight Level 375. Portugal 024, can you inform your off-block time? In 25 minutes, at Portugal 024. Roger, stand by a few more minutes, we should have your flight plan in another 2 to 5 minutes. I really don't know if we're ready within 25 or 20 minutes. If you have it, within 10 minutes, 20 minutes will be very good. Thank you. Roger. Eagle 024, we found your flight plan. It's for 0305. We should have it ready for copy in another 10 minutes. Somebody got it. Salvador, boa noite. Gol no 606, informação Charlie. No 606, prossiga. Para Campina Grande, informação Charlie. Saída prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Aceitou. Corrigindo Pucas e Par. Pucas e Par. Gol 17-14, chame Recife, 125-45. 994, pronto para cópia? Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5170, coteja. Autorizado Maciel, 120 decima 8, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5173, cotejo. Autorizado Campina Grande, 390, Perzulu 10, Puca Zipar com curva esquerda, aciona 5173, controle 1208, voo no 606. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Na 05 já está pronto para puxa acionamento. E já está pronto? Afirmo. Autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, gol no 606. Papatango, Whisky, Yangtango, chame Recife, a frequência é 1251. Tribble 024, ready to copy. To copy, Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Whiskey 50. Momo departure, Gibbet transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5174, read back. And Portugal 024. Flight level 370, upper width 50, Momo departure, gate transition, runway 10 for departure with left turn, departure frequency 120.8, squawk 5174. Read back correct, call ready for push and start. No call is for push and start, Portugal 024. Acione 5152, prossiga. Ciente, ajuste 1014, prossiga visual e aguarde transferência. Aguardar a transferência na direção do